você sabe tudo, tá bem. Mas eu lhe garanto, Tetê, que o mundo dá voltas também. Tetê, hoje sou eu quem vai dizer, Tetê, você que sabia demais, não viu que o tempo passou e fez de você nunca mais. Tetê, não chora, Tetê, não pede, Tetê, segue em paz. Você que sabia demais, não viu que o tempo passou e fez de você nunca mais. Tetê, não chora, Tetê, não pede, Tetê, segue em paz. Yeah.